tão jovem. Que jovem era. Agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe. 7 da manhã, a bolsa estourou. Sem money, mas lá dentro tá meu maior valor. Prematuro, sem risco de aborto, sem rubéola. Vai dar à luz a um anjo sem auréola. No 8º mês, ameaçando vir desde o 7º. 29 de maio, acabou seu acréscimo. Eu, ébrio de felicidade, sem porre. E a gente corre, enquanto o líquido escorre. Arruma as roupas, os bagulho e vai. Pare um pivete pro nascimento de um pai. Mamãe e papai de primeira viagem no carro do camarada, em regressiva contagem, sentindo mais do que nunca um brilho. Com medo do futuro, só dirá quem me viu. É louco, né? É só por cê ver. Cê só vai entender quando seu filho nascer. Pra mim, vai dar tudo certo nesse momento. Se o voo da cegonha não for turbulento, irmão, na estação do meu coração, só vai precisar dessa andorinha pra fazer verão. E pra fazê-lo feliz, você se desdobra. Agora no hospital, eu, minha mulher e a sogra. As contrações ainda estão em grandes intervalos. Ansiedade deu a mão pra emoção e foi até o talo. Coração acelerado, no ritmo de um infarto, enquanto ela sobe pra sala de parto. Só no aguarde, sem alarde. Eu na sala do lado, esperando pra ser chamado. A enfermeira vem e eu vou. Emboco na sala, o momento crucial chegou. Às 21h50 nasceu. Sorrisos e lágrimas, esse filho é meu. Vou falar, vi, pensei. Ela deu a luz pro fim do meu túnel pra eu prosperar. Virou morador de um cômodo que alaga e mofo. Esqueço tudo isso ao ver o seu sorriso fofo. Te vejo só às 7 da manhã e a quase a meia-noite. Ansioso pro fim de semana acontecer. Vida profissional, me livrar um pouco desse açoite pra brincar. Eu, a mamãe e você. Minhas zoeiras deixam sua mãe histérica. Friso na sua felicidade ao morder seu Capitão América. Eu canto rap nos falantes, meu, cê não faz ideia. Mesmo rindo de mim, meu filho é minha melhor plateia.